quase o mundo inteiro. Te procurei na tua rua também. Já acordei sem saber onde estava. Já virei minha sorte, eu sei. Já te procurei nos meus versos, em canções que eu não inventei. A vida gira muito mais do que o mundo. Hoje aqui amanhã.